de dois amigos nossos. Alô, Edu, um beijo. Alô, Maranhão, um beijo. Se é pra chorar, a gente chora. Uísque pro povo. Melhora pra todo mundo, hein. Alô, minha gente. É amor perfeito. Simbora dançar. Vou fazer promessas de joelho só pra esquecer você. Vou passar os dias lá na lua. Eu não quero mais te ver. Vou falar pro meu coração bater o pé pra não morrer de paixão. Não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, adeus, ponto final. Não vou mais chorar como chorei. Esquecer você.